9972, ação de identificação dessa via para o Net1 para o nível 060. Chegou o número 2 na aproximação, não tenha chegado. Alô, bom dia. Tá 3517, na posição de número 7, informação Índia, pronto para cópia. Cadê o solo 121 desse ano? 219. Tesoura, sendo identificação, desça via para mais de um, para nível de voo 070, número 3 para aproximação. Tesoura 229, autorizado descida para 2010, sem instruções, calendário na 020, autorizado final em LS, OK, forma e estabilização. 2020, depois será estabilizado no X-Ray 2229. Com 093, chame Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 288.353, voo 1093. Sete três, acende indicação, desce para nível 080, via Bomadiona, rede 07 para 250 mais, vamos que é o número 4 para aproximação. descarga 9972, volta para nível 050. Geral 9972, isso para nível de voo 060. Geral 9970, isso para nível 060. 060, geral 9970. E 5973, isso para nível de voo 070. Cargo 9972, autorizado de descida para 2010, penalidade 9020, estamos na instrução de atitude em SAP, por SAP sinal ILS, a pessoa da pressão na zero, informe sobre o meu certo. ILS da 1900, informar estabilizado, vai descer para 2500 com 1020, o código cargo 9972, conferência confirmando 2010. Negativo, 2010. Federal 9970 é o número 3 na aproximação do nível velocidade para 2209. Federal 9970. Federal 9020. Pesado, passaria 2209. Passaria 2209, completa a aproximação, chama tudo na frequência 118 do sinal 95. 2-2-9-1-8-9-5-2-2-9. Bom dia, o passarido 2-2-2-9. Sinal normal, estabilizado. Passarido 2-2-2-9, chame visual com a pista 1-0. Visual já. Autorizado pouso, pista 1-0, 1-6-0 graus, 1-2-9. Passarido 2-2-2-9. Autorizado pouso, 2-2-2-9. Geral 9970, vista para 3.000 pés, que é legal, 1020, fone que está seguindo para cima, posição de 1 hora. 8 milhas e meia, ON 634, cruzando 4.000 para 2.000 pés. 3.000 pés, centro do tráfego, geral 9970. 5973, vista para nível 050. Terá 9970, inicia a visão para 1809, deixa o autorizado para 2000 pés. Os casos 9972 compete aproximação, chama a torre na frequência 1985. 1985, bom dia. Registro, 9970, reduza a velocidade para 1809. Autorizado sinal do IES, informa que o tráfego anteriormente mencionado agora está a 8 milhas com uma altura de tal sítio. Para 2.000, reduzindo a 74. Confirmando a sequência, torre 18. 1.9, decimal 95. 5.9, 7.3, desça para 3.000 pés, que é legal na 020, reduz velocidade para 2.009. No solo 5-4, livre direita, solo 1-2-1, decimal 9. Precisando 9-5. 1-2-1, decimal 9-0. Precisando 9-0. Coach Cargo 9972, autorizado pouso, pista 1-0, 1-6-0 graus, 1-4-9. A língua é pouso 1-0, Coach Cargo 9972. Serra Tango, livre táxi, chama para ingresso. Sim, 5973, autorizado descida para 2.000 pés, final e alinha terceira pista 9-0, como que está seguindo próximo na posição de 12 horas, 8 minutos e meio, bom de 734, com 1.80 de calço vídeo. Primeira 9970, complete aproximação, chama a torre na frequência 1.98 decimal 95. Charlie Serra Tango, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Decolagem 7 minutos. Charlie Serra Tango. Oi, muito bom dia. Será 9970, passando o marcador externo, baixado para lá. Federal 9970, guarda autorização de pouso. Guardando autorização de pouso. Dia posto para 4.000 pés, que é legal 9020. E chame o solo Salvador 1-2-1, decimal 9. Tá, isso quase que ingressou na pista. Mantenha a posição, aguarde para coordenação com a Pista 35. Alinhar e manter pista 35, aguardando para decolagem. Charlie Serratão. Geral 9970, confirma autorizado o pouso, 150 graus, 149. Vive pouso, geral 9970. Corre, cordial 3517, ponto de espera da 10, visual com a aeronave da Federal aí na curta. Tiente, 3517, mantém o ponto de espera. Atendo. No 8, do sinal 95. Rio 5973, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Então 9970, no solo 59, libera a direita, solo 12119. 219 à direita, 9970. Rio 5973, autorizado pouso, pista 10, 160 graus, 139. Charlie Serra Tango, já foi coordenada a decolagem da pista 35, a saída permanece a mesma. Momo, Cogibo, após direto, destino, Serra Delta, Whiskey Golf. Mantenha a posição e aguarde autorização para decolagem. Informação de tráfego, Boeing 737-200 da Rio, na curta final. Para 5973, autorizado pouso no 60 graus, 139. Sua transmissão está variando entre normal e baixa, Rio 5973. Vamos verificar. Charlie Serra Tango, autorizado decolar, pista 35, 160 graus, 159. Tá 3597, autorizado a linha 1T, pista 10. A linha mantém 10, tá 3597, após o show do 727. Rio 5973, no solo 02, livre à direita, solo 9119. Papá Charlie Serra Tango, decolou 03, chame o controle Salvador, onda 0.8. 0.8, Charlie Serra Tango, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, papapá, Charlie Serra Tango, decolou 0.35, peixe da mama. Papá Charlie Serra Tango, contato radar na decolagem. Tem preferência para continuar subindo pelo número 340, curva direita na prova 025, após cruzarmos 130, tem preferência para o arcóbulo. Após 130, o arcóbulo, sua confirmação? Direita 025. 025, Charles Santana. Charlie Serra Tango, informo que não recebo a indicação do Matiar. Posso dar um check aqui e confirme como é o Charlie Serra Tango? Salvador, muito bom dia, o voo 2733, a posição 3, com a informação de autorização para... Tango, confirmo como estabilizado à direita 025. Voltaremos, Tango. Isso é a Tango, falo que agora vai ser 3.603, em seguida. Todo seu, Tango. Tan 3517, decola 05, chame controle em 120.8. 120.8, bom dia, obrigado. Bom dia, Salvador, bom dia, Tan 3517, decola na 62 do Marco. Tan 3517, contato radar na decolagem, via Arbolema, para nível 360. Ok, na Arbolema 360, obrigado. Tono 649, informe tráfego posição 2 horas, 16 milhas, Rondo Norte, com Charlie 550, cruzando no 060 para a nível 340. Papa Charlie Serra Tango, informe tráfego posição de 11 horas, 14 milhas, Rondo Norte, cruzando no 060 para 4.000. Tango. Pode continuar na curva, na curva direto de água, antes de interceptar o 359? 359, por exemplo, de água. Aqui, muito obrigado, Felipe. Quero ser ratão, confia por exemplo, para destino? Aguardamos. Gente, ao cruzar o nível 090, vou Cogbo e aguarde para o Vandia Cristina, Charlie Serra Tango. Então, na presente, Cogbo, o Charlie Serra Tango. Negativo. Papapá, Charlie Serra Tango, autorizada por Cristina. Tango. Aérea 7108, Torre Salvador. Autorizar o táxi até Taxi Hotel, um reforço para o cruzamento. Em 2000 pés, ajuste 1021, o voo do 649 permanece estabilizado. Autorizado o cruzamento, Força Aérea 7108. Livre cruzamento, Força Aérea 7108. Aérea 7108, autorizado táxi via Alfa até antes da Juliette. Autorizado Alfa até antes da Juliette 7108. Aérea 7108, autorizado cruzamento do Pátio 1, reforço no ponto de espera, pista 10. Livre cruzamento Pátio 1, reforçará ponto de espera, 10, 708. Chame aí, Recife, frequência 1283, Charles Serra, bom dia. Bom dia. 149, LS, pista no zero. 1649, autorizado pouso. 160 graus, 179. Pouso autorizado, pista no zero, 1649. Solo 649 no solo 17. Libera direita, solo 121, décimo 9. Direita, solo 219, solo 649. Solo 7108, ponte 0 pronto. Autorizado a linha em manter, pista 1-0. É o batendo, pista 1-0, ponte 0708. Solo, solo da cor, no 649, nível. Está na frequência da cor. Pista livre, autorizado decolar, 160 graus, 149. aeroporto solicitou ativação da área Netuno ou não? Solicitado a ativação da área, foi passado um plano para a área e foi coordenação com o controle. Sim, será necessário ativar a área? Aéreo 7108, decolou os 20, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, Salvador, bom dia, Aéreo 7108. Aéreo 7108, precisa é rota pela nível 055. Aéreo 7108, confirma o seu protocolo de voo. Mais de 2 horas. Silêncio. Foi bom dia, o gol 233, posso esperar a nova hora. Autorizada a linha e manter pista 10. Uma linha, não, 0123. 4753, SMD, explicação, deu essa via ponto para 4003, que é legal, 0020. Salvador, bom dia, ao vivo 783. Pronto, eu vou esperar o lugar. Mantenha a foto de espera. Bom dia. Salvador, bom Mantenha a posição. 3, informação de tráfego, Embraer 1110 da Força Aérea, decolou da pista 10, está aproximadamente na radial 120 de Salvador, rumo norte, rumo sudeste, subindo para o nível 055, está agora 7,5 se afastando, aguarde ainda para decolar. Gol no 273, autorizado a decolar, 160 graus, 129. Autorizado a decolar, jogou 1233. Azul 2783, autorizado a alinhar e manter. Sério, 7108, você acessa na Pro 220, foi aproximadamente quantas milhas? Vai manter a presença por mais 10 milhas. Certo. Voo no 233, decolou os 22, chama o controle 120 decimal. 120, Matheus. Bom dia, voo 1233, Arbor, passa 2 e 100. Voo 1233, conta com a Rosa, com a Agência, bom dia, Arbor, para nível 360. Dia Arbor, 136. Azul 2783, autorizado a decolar, 170 graus, 129. Decolagem autorizada, Azul 2783. Brasil 4234, ponto espera pronto. Azul 4234, autorizado, alinhar e manter. Levanta aí, Azul 4234. Decolou os 3-0, chama o controle 1-2-0-8. 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 0 8 0 8 0 8 0 0 8 0 8 autorizado à esquerda até a 0 8 0 080. Contra Salvador, Azul 2783, você escuta, Arbor. Azul 2783, contra o contrário com Roger, sobre a via Arbor 1, para nível de gol 0, condição 160. 160, não cubre uma centena, mantém 3, fechado. Azul 2783, uma próxima aproximação pelo setor sul de Salvador, autorizado a subida para nível 160, sem restrição. Controle voo 1233, posso lá de manter pro Adelefa? Com 233, autorizado pro Adelefa. Adelefa está presente, 233. Quero ir pronto, fazer sessão. Azul 4234, autorizado a decolar, 150 graus, 159. Informa a TR da companhia, decolou 1 minuto e 20 segundos, está curvando à direita, cruzando 2.800 pés, subindo para o nível 160 à sua direita. Seja autorizado a decolagem, Azul 4234. São 4753, DCG para 2.100, que é a zona 021, autorizado final de LSP, informe estabilizado. Via 2.000 pés, como ele me engana, informe estabilizado no X-Ray. São 4753. Azul 4234, decola os 32, chama o controle de 1-2-1-8. 208, Azul 4234. Controle, Salvador, muito. Bom dia, Azul 4234. O Caracaju. Azul 4234, bom dia, contato radar na decolagem. Liga para nível 370, autorizado inicialmente para o Dijama. Inicialmente para o Dijama, Azul 4234, está com prova, está feliz. Tirativo, está sendo coordenado com o Recife, na prova mais recente. Obrigado. Com 233, chame Recife, frequência 1.8, retorno 35.3. 1-2-2-8-3-5-3, bom dia. Controle 7108, solicita a curva à direita até a curva 2-4-0. Recebe 7108, cruzado curva à direita até a curva 2-4-0. Certo. Azul 4234, utilizada a curva do Romeu Fox 09. Romeu Fox 09, Azul 4234, obrigado. Eu sou 7108, você posta quantas vezes na prova 2-4-0? Autorizado, completa a prova 280, e permanece 10 milhas na proa. Autorizada 280 até 10 milhas nessa proa, força aérea 7108. 7108. Ok, vai ingressar a linha de decolar, sentido vento, passarela 2223.